yellow, purple, green. A chuva que rega o jardim, lave sua alma sim e seja feliz até o fim. O tempo voa e a mente plana, o vento sopra na cabana, a palha queima na savana, Babilônia em chamas. Por isso eu vou no corre e as peças se movem, e o fim você escolhe. This is a CWB story. This is a CWB story. Quem ouve se comove. É o grave que explode. É desse jeito ninguém pode. This is a CWB story. Quem ouve se comove. Não inibe minha postura, queimo mesmo e daí na cara dura. Dá cedo e bola logo relaxante, quando tem muito bagulho o negócio é bolar uns blunts. Se não tem dinheiro plante, se tiver chapado cante, pensa bola desse canque, trombada de elefante. Mafando um weed, ouvindo um média libe de Mosef e Atalib. Dei minha mala e o zig na humildade, sai andando em zigue-zague. E daí eu tô chapado, tô feliz, não quero matar ninguém, nem vou discutir também, só quero sentir o bem. Vantagem que o bag tem, a gente só fica zen, na música vai além. Larica do Pac-Man, concentração do Jack Chan. Sempre quando eu tô chapadão, vejo que esse mundo é sem noção. E aí, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra pensar, eu prefiro relaxar e curtir. Sempre quando eu tô chapadão, vejo que esse mundo é sem noção. E aí, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra pensar, eu prefiro relaxar e curtir o bem-estar. Em menos de 10 segundos ela alcança o hipocampo e minha alma estende seu manto. Minha mente fica sensitiva, estou possuído pelo encanto. As glândulas param de produzir saliva, nesse momento me sinto protegido pelos santos. Começa então uma série de transformações, comprovando suas reações. Nos olhos a luz invade a menina, invadindo células neurais, quebrando proteínas, acabando com os maus fluidos, deixando tudo pra cima. Insecável fonte de tranquilidade, livrando sua mente da fogueira das vaidades. Como divina comédia de Dante, meus sete pecados também são capitais, só que trazem a paz de forma mais sincera através de ondas cerebrais. Do jeito de Bob e os Rastafaris, prefiro acreditar em remédios elementares. O doce da fumaça não te causa cáries, pois se causasse Deus não precisaria atravessar os mares.